Domingos, boa noite, parceria 22, 24. Sim, 224, boa noite, continua com o seu mestre da Guarda Ficha Livre. Guarda Ficha Livre, parceria. Chanel 6258, Chanel 655, mas em escuta Alfa Juliette, por favor, meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Serei 2224, exato ponto 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Seria 2229, mantenha minha escuta Alfa Kilo Remoto 2 Romeo 73. Essa sua escuta, pela Alfa Kilo Remoto 2224. suas ordens, senhor. Bom. Golno 354, utilizado em taxa direito via Índia, reporte para os predicolares em um ajuste no 096. No 096, reporta na Índia, voo 354. No 354, utilizado em linha de colônia, pista no 0, vento 140 graus, mando de novo. Gol no 354, decolão 06, chama controle no 20.8. Bom dia, 9124 da Tatã, informação Thiago, estamos no portão 7, autorização para o aeroporto de Guarulhos, para a Copa. Portão 9124, prepare a subida São João 1, agora 174. Ok, novo 1, estamos na sua escuta, 9124. 1972, São São João 0, táxi Alfa Juliette, portão 08, não me escuta. Alfa Juliette 08, na escuta, 98. Você me escuta? Não se escuta. Autorizado, ponto na sistema 0, vento 150 graus, 7 nós. Tem livre pouso na 10, 1228. Aí, muito boa noite do papapapá, Charlie Mike. Seja tá, Alfa, Charlie Mike, boa noite, continua a aproximação, a gente está livre. Com Charlie Mike. Pessoal, após o externo, senhorita, está sendo a Alfa, a base para a direita para o seu valor 7, para o Alfa, Charlie Mike. Tente, Alfa, Charlie Mike, reporte seu posicionamento. Contará. Posição 1, 3, Cabo de Alfa, Alfa, Kilo, na posição 2, Lima, pátio 3, Alfa, Kilo, na posição 2, Lima, pátio 3, Bono, 228. Alfa, Charlie Mike. Frente Alfa, Charlie Mike, na universidade modificada 1, 5, autorizado. Cruzar esquerdo para a base na pista no 7, suporte quando na final da pista no 7, o ajuste no 0 no meio. Conta na final da 7, Alfa Charlie Mike. Canavião 24, barulhos localizados em nível 360, no canal da pista no 0 com a curva direita, subida São João 1, letra Motiva, após Motiva 1210, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Aciona 5053, controle 1208. Autorizado para o T9124, nível 32044-1, decola da pista 10, com curva direita, Tango 1, Leda Motiva, Eto 10, Taubaté. 5053 e o controle na saída 20.8, cotejou. Aeto 3192, 9124, sendo pronto para o estacionamento. Gente, 9124. Bom, 1222, sal. Na sua escuta. Só para informar que entre aéreos de pacientes no passageiro já foi solicitado um apoio médico. Ok, muito obrigado. Vale para a final da 97, contra o embaixado checado, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, autorizado ponto no site, vento 160 graus, 8 nós. Vento 17, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, só foi o 19, só confirmando ele, tá? Agora tá certo, Sarita, vai levar pra cá. Tá ok, mas é boa noite. Tá, tudo pra... 124, portão 7, puxa bacanamento. Então, 9124, desativado. Autorizado, puxa bacanamento, 9124. Salvador, Azul 4062, final 10, boa noite. Azul 4062, boa noite, utilizado pouso na pista no 0, vento 140 graus, 8 metros. Livre pouso, pista no 0, Azul 4062, confirme aí, pista molhada, chovendo. Negativo, pista seca. Ciente, Azul 4062. Autorizado o táxi, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, nós estivemos aqui no 0 no meio. Ok, via parte principal, táxi Índia, reporta pronto, ponto de espera, Udo 0, Udo 0, Udo 6, 3, 9, 1, 2, 4. 140-62, Celsius 29, nós temos de Alfa e Kilo 043, 4 Lima. Alfa e Kilo 43, 242-4062. 9037, boa noite, projeto pouso na piscina 0, vento 1,40 graus, 8 metros. Pouso na 190, voo 90, presente. Yankee Alpha, prossiga. Yankee Alpha pedindo autorização da, de reboque da posição 2 para a posição 14 do Python remoto. Firmando a posição 2 do Python principal ou 2 do Python 3? 2 do Python principal, sim. Enche a guarda para iniciar o reboque. Enche a guarda. O 9037, o solo foi o 50, mantenha a minha escuta, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, na sua escuta. noite, voo 9024, ILS S10, 3 milhas índias Sierra. Voo 9024, autorizando os pontos no sistema 0, 30 graus, menos de 9. Precisando pouso no 0, voo 9024.